Paulo Salvador, é o Sam, Mike, X-Ray, Echo. Sam, Mike, X-Ray, Echo, diga. X-Ray, Echo, na ponte 8, bate muro, pede autorização, reboque para remota 12. Entendido, posição... Portão 08, parte 1, para remota 12. Está livre o reboque, reporta no teste. FPF, reportará no teste. Fernando Remoque na remota 12, graças, bom dia. Bom dia.